DDP a família, são mafiosos recordes de frente pra Cristo. Você que está caído, se levante do vale do nosso seco. Por Deus te chama, irmão, pra você ter uma nova vida com ele. Esta é a sua chance, não perca tempo. Venha correndo buscar a sua bênção. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Olhe pra mim, você pensa que eu sou forte? Já teve irmão que decretou a minha morte. Disse pra mim que eu não ia conseguir. Pra tua glória, ó Deus, estou aqui. Sentença de derrota, maldições com herança. Palavras contrárias sem nenhuma esperança. A vida amarrada, parece que anda pra trás. Cheguei a dizer, viver ou morrer. Pra mim tanto faz, sentimento de desprezo, solidão. Falta de amor, me acompanhou. Por onde eu passei, dedo na ferida. Me lembra o passado, espinho na carne. Como diz o apóstolo Paulo, os meus sonhos queriam se apagar. O inimigo fez de tudo pra eu desistir e se frustrar. Mas eu vi uma palavra que me transformou. Soprou em minha vida e me levantou. Agora eu creio que pra Deus até o que estava morto ressuscitou. Agora eu creio que pra Deus até o que estava morto ressuscitou. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Nunca desista, irmão, dos seus objetivos. Jesus sempre está contigo, não desista. E nunca pare de lutar, pois a vitória vai chegar. Os seus sonhos vão se realizar. Profetize em sua vida e deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa ele te conduzir aonde você não pode nem imaginar. Erga suas mãos e receba o dom da fé. Sem dúvida, fiquem firme, meus irmãos. Fique de pé. Basta uma palavra de Deus pra tudo isso acontecer. E os sonhos que eram mortos vão renascer. O Espírito de vida vai te tocar. E a sua vida por inteiro vai transformar. Olhe pra frente, não perca o alvo. Não olhe pra trás. A derrota da sua vida não existe mais. Com autoridade, comece agora a profetizar. E os ossos secos da sua vida vão se levantar. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos. Se levantem, vale de ossos secos.